apreendidos em flagrante. Os adolescentes foram encaminhados à delegacia de Medianeira, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis, além da droga e o dinheiro, que somou R$ 439,00. A polícia também apreendeu um rádio comunicador e dois celulares, que serão analisados como parte das investigações. Na tarde de ontem, um homem foi preso no bairro Santa Luzia, Coapar, lá em São Miguel do Iguaçu, após ser abordado por uma equipe da Polícia Militar. De acordo com a PM, o indivíduo chamou atenção por apresentar nervosismo excessivo ao avistar os policiais. Na abordagem, ele forneceu dados pessoais inconsistentes, que não foram encontrados no sistema policial, o que levantou a suspeita. Após várias tentativas, os policiais conseguiram identificar o homem. Descobriram que ele possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no ano de 2023. O mandado era relacionado aos crimes de receptação, roubo e formação de milícia privada, nos artigos 180, 157 e 288 do Código Penal. O indivíduo, então, ele foi orientado sobre seus direitos e encaminhado ao Departamento da Polícia Penal aqui de Medianeira, onde está à disposição da Justiça. E a Polícia Civil do Paraná deflagrou na manhã de ontem a terceira fase da Operação 4x4 Fortuner, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em furtos de caminhonetes em Foz do Iguaçu. A ação resultou no cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão, um em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, e 2 em Joinville, Santa Catarina. As investigações da Polícia Civil do Paraná, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, também Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, Receita Federal e Polícia Federal, Guarda Municipal, também Centro Integrado de Operações de Fronteira de Foz do Iguaçu e Núcleo de Inteligência Policial da 6ª SDP, revelaram a existência de uma nova organização criminosa, sem ligação com grupos investigados anteriormente. O grupo, composto por pelo menos 3 indivíduos, 2 residentes em Joinville e 1 em São Miguel do Iguaçu, utilizavam um modus operandi semelhante ao de outras quadrilhas para furtar veículos em Foz do Iguaçu e revendê-los na região. Após os crimes, os integrantes retornavam ao destino, onde utilizavam os valores obtidos. Um dos alvos, residente em Santa Catarina, já havia sido preso na semana anterior em flagrante pelo furto de um veículo Toyota Hilux SW4 em Joinville, Santa Catarina. O alvo, de São Miguel do Iguaçu, também já tinha sido preso em flagrante por tráfico de drogas em Guarapuava. Em um dos endereços de Santa Catarina, os policiais civis cumpriram um mandado de judicial e apreenderam objetos relevantes para investigação, sem realizar prisões no local. A Polícia Civil do Paraná informou que a análise dos materiais apreendidos e a continuidade das investigações visam aprofundar o conhecimento sobre a estrutura da organização criminosa, seus métodos de atuação e a identificação de outros possíveis integrantes, incluindo receptadores dos veículos furtados. O que chama atenção aqui, Serginho, é que já foi desarticulada uma quadrilha com os mesmos modos, né? Exato. Que essa vem agindo. E essa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, aquela foi desarticulada e começou um novo grupo. Serviu agir de modelo para os outros, né? Para os outros, né? Infelizmente. Mas a polícia está atenta e agora está tentando desarticular mais essa. Muito bem, Xi. No SIAT Corpo de Bombeiros, nas últimas 24 horas, somente uma ocorrência datada de ontem, quarta-feira, às 10 horas e 22 minutos, na Rua Amazonas, atendimento comunitário, serviço não emergencial de risco a uma senhora de 66 anos. O único registro, portanto, do SIAT Corpo de Bombeiros em Medianeira. Tá, e portanto, foram essas as informações policiais para o Tudo Sob Controle. Oferecimento Hospital de Clínicas Medianeira, com plantão médico 24 horas por dia. E também o oferecimento Rack Supermercado Super da Economia. Tem mais qualidade, promoções pro dia a dia. Rack Supermercado, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Rack Supermercado é a sua opção. O super da economia. Experiência de sucesso. Aqui do seu lado. Rack Supermercado. O super da economia. Atendimento, variedade e preço baixo. 3264-2414. Medianeira e região podem contar com o Hospital de Clínicas Medianeira, sendo administrado pelo Grupo Paraná Empreendimentos Hospitalares, trazendo grandes novidades, novas especialidades, tecnologias em equipamento e procedimentos com plantão médico 24 horas. O Hospital de Clínicas Medianeira mantém a tradição de ótimos profissionais e prima pelo melhor atendimento. Hospital de Clínicas Medianeira, Avenida Brasília, 600, bairro Condá, saída para Missal, fone 3264-1522. Tudo sob controle. Volta já. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais, como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Ótica Óculos e Cia, a melhor opção em receituários solares e relógios. Na Óculos e Cia você encontra uma equipe treinada para te ajudar na sua melhor escolha. Faça uma visita e confira as novidades. Ótica Óculos e Cia, seus olhos na melhor companhia. Três lojas em Medianeira. Avenida Brasil, 1295, Centro. Avenida Soledade, 2177, Bairro Cidade Alta. E na Rua Maranhão, 1690, próximo ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz. Estamos apresentando Tudo Sob Controle. 7:21. Sicredi, quer ter a chance de ganhar mais de 4 milhões e 200 mil reais ao longo do ano? A promoção Poupança Premiada Sicredi 2025 está a todo vapor. É fácil participar. A cada 100 reais poupados, você ganha um número da sorte. E se a sua poupança for programada, você ganha números da sorte em dobro. Todas as semanas, 10 sortudos levam para casa 5 mil reais e todo mês tem sorteio especial de 50 mil reais. Quanto mais você poupa, mais chances tem de ganhar. Não perca tempo. Procure a agência Sicredi mais próxima, abra sua poupança e participe. Frimeza, linguiça tem que ser Frimeza. Quem experimenta, recomenda. Martelli Construção e Acabamento. Com a Martelli não tem erro. O sucesso da sua obra é garantido. Martelli Construção e Acabamento. Aqui o seu dinheiro compra mais. Em Medianeira, Matelândia e Foz do Iguaçu. Espaço 3, imobiliária e incorporadora em Medianeira. Acesse o site e conheça os imóveis. espaço3.com.br. Na Rio Grande do Sul, 2425, centro de Medianeira, fone 3264-4621. São 7:23 agora. Tudo sob controle. Economia. Receita Federal já recebeu mais de 1,5 milhão de declarações do Imposto de Renda. A Receita Federal informou que recebeu até ontem mais de 1,5 milhão de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física, 2025, ano base 2024. O prazo de envio começou na segunda-feira, às 8 da manhã, e se estende até o dia 30 de maio próximo. O total exato computado pela Receita até agora foi 1,538,536 declarações. Quem não entregar dentro do prazo fixado está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e um valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido. O fisco informou que espera receber 46 milhões e 200 mil declarações de imposto de renda 2025, ano base 2024, contra 42 mil 400 milhões no ano passado. De acordo com o supervisor do programa do Imposto de Renda 2025, José Carlos da Fonseca, pagamentos e rendimentos estão disponíveis na declaração pré-preenchida. As demais informações dos contribuintes, como previdência, saldos bancários e de investimentos, informações dos cartórios, contas e novas aplicações financeiras, estão previstas para serem informadas pelo fisco na declaração pré-preenchida a partir do dia 1º de abril. 7 horas 24 minutos. Pedágios no Paraná. A Assembleia analisa primeiro ano das novas concessões. Na segunda-feira próxima, dia 24, às 9 horas da manhã, a Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Paraná realiza uma audiência pública com o tema Primeiro Ano dos Pedágios, Resultados, Desdobramentos e Perspectivas. O evento reúne autoridades, representantes das concessionárias, órgãos fiscalizadores e a sociedade civil organizada. O início da cobrança das tarifas nos novos contratos de pedágio do O Encontro é uma forma de prestar contas ao paranaense do que foi feito neste primeiro ano. O nosso trabalho como legislativo é fiscalizar para impedir que obras fiquem inacabadas como foram no passado, pontuou o deputado Fábio Oliveira, coordenador da Frente Parlamentar. Participam do debate representantes do setor produtivo, como Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, FETRONSPAR, OCEPAR, ACP, FACIAP, FAEP, FECOMércio e de entidades de classe, como a CREA Paraná e o Instituto de Engenharia do Paraná, a IEP. Além disso, as concessionárias EPR Litoral Pioneiro, Via Araucária e CCR, que irá assumir o lote 6, vão apresentar relatórios e os planos futuros. A audiência ainda terá a presença dos órgãos federal e estadual, ANTT e DR, e Secretaria de Infraestrutura e Logística, além de representantes do grupo BR-277. A Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura tem acompanhado de perto o novo modelo de concessão, promovendo reuniões periódicas com entidades de classe integrantes do G7, grupo que reúne as principais federações empresariais do estado do Paraná. São 7 horas e 26 minutos. Tudo sob controle. Volta já. Churrasco só começa com a churrasqueira acesa. E a melhor linguiça, a linguiça da Firmeza. Cana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Firmeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Firmeza, não sobra uma na mesa. Linguiça tem que ser Firmeza. Quem experimenta, recomenda. A Lages Patagônia fornece estruturas pré-fabricadas para obras residenciais, comerciais, industriais e agroindustriais. Segurança, agilidade e durabilidade é com a Lages Patagônia. Afinal, confiança se conquista com obras. Estamos apresentando Tudo Sob Controle. Agora 7 horas e 27 minutos, 7 e 27. Muito bem, a Lages Patagônia fornece estruturas pré-fabricadas para obras residenciais, comerciais, industriais e agroindustriais. Segurança, agilidade e durabilidade é com a Lages Patagônia. Afinal, confiança se conquista com obras. Lages Patagônia, em Medianeira, na 24 de outubro, 3060, bairro Firmeza, fone 3264-1192. Pneus Medianeira, Centro Técnico Automotivo, serviço de qualidade, profissionais capacitados, equipamentos de diagnóstico e reparo de última geração. Pneus Medianeira, deixando você numa boa com o seu carro. Na Brasília, logo abaixo do viaduto, fone 3264-2398. Muito bem, agora 7 horas e 28 minutos, aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Independência, o chefe do meio ambiente aqui de Medianeira, o Flávio Piekarzewicz, que veio falar sobre as notificações para os proprietários de lotes sujos, né, com entulhos, com criadouros de mosquito da dengue, principalmente. Eles começam a ser notificados, né, nesse início de ano, e o Flávio vai informar para a gente todo o trabalho que está sendo feito. Ô Flávio, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Tudo Sob Controle, seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui fazendo essa participação para trazer para a população um pouco de informação sobre essa demanda dos lotes sujos, precisando ser roçados e precisando ser limpos. Muito bem. Ô Flávio, é claro que ninguém gosta, né? Ninguém tem o prazer de receber uma notificação, mas também é a função do poder público, né, da administração municipal, cobrar, exigir também, porque tem muita gente, aliás, a maioria esmagadora colabora, e às vezes por causa de algumas pessoas mais descuidadas acabam sofrendo as consequências, como, por exemplo, a criação do mosquito Aedes aegypti nesses locais. Há muitos lotes sem o devido cuidado pelos proprietários na cidade, Flávio? O intuito desse serviço, né? Eu chamo de serviço e vejo como um serviço, é pedir um apoio da população, para que de mãos dadas nós conseguimos resolver essa questão. Que o mal maior envolvido com a questão dos lotes é a questão da dengue para o município. Ano passado nós tivemos uma situação bem crítica. Esse ano tem uma previsão que é para ser um cenário muito mais crítico. Então a intenção é que a gente trabalhe já na limpeza antes de chegar no pico do momento da dengue, e promova a limpeza desses lotes em conjunto com a população. Como você bem colocou, esse sistema que está sendo implementado é para ser notificado o proprietário, então ele não está sendo multado, ele está sendo informado que o seu lote está irregular e que ele precisa promover a regularização dele, seja com limpeza e remoção de entulhos, seja com roçada e remoção de criadouros, para que isso não gere nenhum ônus para ele. Feito a limpeza dentro do prazo estipulado, que ele vai ter 10 dias depois do recebimento da notificação para realizar essa limpeza, ele não vai receber nenhum ônus e não terá nenhuma multa sobre esse imóvel. A multa só virá caso não seja realizado o serviço pelo próprio proprietário do imóvel, né, Sérgio? Muito bem. E para essa aplicação, digamos, em casos extremos, que a pessoa receba a notificação e acabe não tomando as providências, né, necessárias, seja reincidente, digamos assim, a notificação, existe a aplicação da UFIME, que é a Unidade de Valor aqui em Medianeira. Qual que é o valor, né, quantas UFIMES, quanto que é o valor da UFIME agora, e é por metros quadrados, como é que funciona isso? As multas que estão atreladas à política do meio ambiente, ou as infrações, no caso, assim como essa, elas têm que ter uma análise de acordo com a gravidade. Para essa situação, como ela está atrelada à dengue, tem uma gravidade considerável para nós. Veja, hoje no município nós estamos encaminhando, esse serviço começou semana passada, cerca de 148 notificações. Então nós temos 148 imóveis irregulares no município. Essa demanda vem do setor de endemias, que com seus agentes comunitários fazem toda a vistoria bairro a bairro durante todo o mês, e vão passando ao setor do meio ambiente, que encaminha essa demanda. Então, dependendo da metragem quadrada do imóvel, ele vai receber uma notificação que já vem com o valor, e reforço, aquele valor na notificação só será imputado caso ele não faça a limpeza, que até 500 metros quadrados do imóvel fica em 200 UFIME. Passou de 500 metros quadrados, vai para 500 UFIME. Por que disso? Porque quanto maior a área, maior a possibilidade de nós termos criadouros. Então a gente está tentando chamar a atenção daquele proprietário que tem um imóvel maior para que ele se sensibilize e mantenha ele limpo, roçado e sem a possibilidade de acumular entulhos. Uma coisa que a gente observa bastante é que o imóvel que não é limpo, ele atrai pessoas para descartar mais resíduo ali de maneira irregular. A população vê, infelizmente, como um depósito, né? Um depósito de lixo. acaba sendo um lugar para descarte. Por causa que o proprietário não deixa limpo. Né? Se deixasse limpinho, tenho certeza que as pessoas passariam por ali e fica até complicado depositar algum entulho, algum lixo, porque está limpinho o lote, né? É, imóveis que a gente observa que são mantidos roçados e limpos... Permanecem limpos. Permanecem limpos. Poucos certo. São procurados para essa finalidade. Tanto é que a gente tem um mapeamento que a gente utiliza operacionalmente para fazer essa limpeza, que observa-se que são sempre os mesmos que são depositados em entulho, e são aqueles que são deixados sem roçar, sem limpeza, por muito tempo. Muito bem. O Flávio, é bom que se diga aqui, deixe bem claro, ninguém quer emitir, né, a questão da... Tenho certeza disso, né, a questão da notificação, da multa, né, da cobrança, mas infelizmente a cultura ainda do brasileiro é só toma providência quando mexe no bolso, né? Então, assim, para você deixar bem claro, as pessoas, para evitar esse, não de constrangimento, mas para evitar essa mexida no bolso, dá uma reforçada para que as pessoas se conscientizem, né? Receberam a notificação, né? Cumpram esse prazo, né? E é para aqueles que ainda não receberam, mas que percebam, poxa, meu lote não está legal, né? Providencie, porque assim, não é só para você. Vamos pensar como comunidade, como um todo, né? Para beneficiar todo mundo. É pensando no bem coletivo do município e para todos. A gente parte do financeiro, isso passa pela saúde pública, isso passa também pela estética do município, que mantém-se organizado e limpo e atrativo. Então é muito importante que as pessoas façam adesão a manter os seus imóveis limpos. Aquelas pessoas que têm mais de um imóvel, porque quem reside no imóvel normalmente o mantém limpo. Certo. O problema são com esses imóveis que não estão infraestruturados, que não têm construção, que não têm utilização no momento. Eu faço um grande apelo realmente para que mantenham eles limpos, façam uma roçada minimamente mensal. A gente tem observado que alguns imóveis são roçados mensalmente e não tem nenhum problema com descarte de resíduos. No momento aí que tem mais chuva e mais sol, talvez tenha que ser uma frequência maior, menor no caso, do que uma frequência mensal ali fazendo a cada 15 dias, para que não venha esse mato e não atraia essas possibilidades de vetores, criadores de mosquito da dengue e acúmulo de materiais. Muito bem. Ô Flávio, muito obrigado pela sua entrevista, pelo alerta aqui, né? E também pelas informações a respeito desse assunto tão importante e que agora a cidade começa, né, a conviver com essa cobrança também, né, justa, e também que um vizinho também cobre, de uma maneira assim, né, uma maneira pacífica, o seu vizinho que talvez não esteja limpando o lote, né? O lote do meu vizinho pode trazer problemas para minha família com relação ao mosquito da dengue. Muito obrigado pela sua presença aqui no Tudo Sob Controle, Flávio. Eu que agradeço, Sérgio, e friso novamente, pessoal, se a gente participar em conjunto, esse problema não existe e ninguém vai ter nenhum ônus. É só uma questão de manutenção mesmo do imóvel. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Uma ótima quinta-feira para você, Flávio. São 7h37, após o intervalo, a gente volta com mais informações. Tudo sob controle. Volta já. Pneus Medianeira. Mecânica automotiva. Serviços especializados para automóveis e caminhonetas, com qualidade e garantia. Pneus e câmaras, autopeças, autoelétrica, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento computadorizado, instalação de ar-condicionado automotivo e agrícola, baterias e troca de óleo. Pneus Medianeira, deixando você numa boa com seu carro. Na Avenida Brasília, logo abaixo do viaduto. Telefone 3264-2398. Você busca pelo melhor preço e atendimento quando procura por uma farmácia? É isso que oferece a Farmácia Ulisses. Completa linha de medicamentos, atendimento por profissionais capacitados, linha de perfumaria e descontos especiais. Tinta Bela e Cor, R$11,99. Tinta Beauty Color, R$15,99. Lenços umedecidos Ferinha, com 120 unidades, R$8,99. Farmácia Ulisses. Segurança quando o assunto é saúde. Em Medianeira, na Avenida Brasília, 1580, Centro. Tudo sob controle. Jornalismo com responsabilidade. O ecodoppler colorido venoso e arterial de membros inferiores e superiores avalia o fluxo sanguíneo, diagnosticando trombose, insuficiência venosa e doença arterial periférica. Faça seu exame agora mesmo. EcoCenter, tecnologia a serviço da vida. Avenida Rio Grande do Sul, esquina com o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz. Ligue 3264-2511 ou WhatsApp 45 999 12 74 23. Meu amigo, minha amiga, hoje eu quero falar com você que está insatisfeito com a cor, com o formato e com o tamanho dos seus dentes, do seu sorriso. Quer ter o sorriso perfeito que você sempre quis? Já sabe, né? Centro Odontológico Conceito de Medianeira. Venha fazer as suas facetas em resina ou suas lentes de contato dental em porcelana aqui no Centro Odontológico Conceito e tenha o sorriso dos artistas, o sorriso que você sempre quis com as lentes de contato feito aqui. Centro Odontológico Conceito. Mude o tamanho, o formato e a cor do seu sorriso com as lentes de contato dental. Estamos apresentando Tudo Sob Controle. Agora 7 horas e 39 minutos na EcoCenter Visceral. EcoCenter, tecnologia a serviço da vida. Em Medianeira, na Rio Grande do Sul, esquina com Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz. Ligue 3264-2511 ou WhatsApp 99912-7423. É a clínica Clóvis Philipsen EcoCenter. 20 minutos para as 8, aqui também nos estúdios da Rádio Independência, eu tenho aqui a presença do CMAR Medianeira, a Deise, da Supervisão de Coordenação, e o Jader, que é instrutor de música. Muito bom dia, Deise, seja bem-vinda, obrigado pela presença aqui nos estúdios do Tudo Sob Controle, aqui pela Rádio Independência. Bom dia, ouvintes, obrigada pela oportunidade da gente falar um pouquinho do nosso projeto. Muito bem. Professor Jader, instrutor de música, pode falar mais próximo ao microfone, pode puxar ali, isso, muito bem. Seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, ouvintes. É um prazer para nós sempre estar aqui, né, divulgando nossos projetos, nosso trabalho aí para a comunidade de Medianeira e região. Muito bem. Deise, foi aberto agora, tá acontecendo o programa Jovem Aprendiz da Música. O edital foi aberto ontem. Conta para a gente essa novidade. Nós viemos trazer uma oportunidade para a comunidade, para os adolescentes e jovens que têm entre 14 e 22 anos, de participar do nosso programa Jovem Aprendiz em Músico, Instrumentista e Voz, que é um programa em parceria com a Cooperativa LAR, em que nós selecionamos os jovens e eles vão estar em um contrato de trabalho sendo pagos pela Cooperativa LAR. Olha. Mas eles ficarão a parte teórica e a prática do programa de aprendizagem conosco, aprendendo música. Que oportunidade! Então, hein? Eles terão 23 meses em que eles recebem o salário e eles ficam de segunda a sexta conosco. Vai ter dias que eles vão fazer os módulos do programa de aprendizagem, que são comuns a todos os cursos, e tem dias que eles vão estudar música, estudar canto. Então é um programa muito bom e que vai dar oportunidade para aqueles que já tocam. Quem toca qualquer instrumento é muito bem-vindo. Quem também não toca nada é muito bem-vindo também, porque a nossa seleção ela vai se embasar em médias escolares. Então, a documentação completa está no edital, o edital está no nosso site e a seleção vai ser através da entrega do boletim escolar de 2024 e as médias escolares. As melhores médias vão ingressar no programa. Nós vamos ter uma turma no período da manhã, para aqueles que estudam regularmente à tarde, e uma turma no período da tarde, para aqueles que estudam regularmente de manhã. Olha só que interessante e bacana para quem caprichou aí, né, nas notas, meio caminho andado então. É uma oportunidade e é meritocracia, né? Legal. E a gente quer ressaltar que esse é um programa feito em parceria com a Cooperativa LAR, é um programa de cota social de aprendizagem, então a cooperativa vai estar cumprindo a sua cota de aprendizes e ela vai estar ajudando socialmente, dando a oportunidade desses jovens estarem conosco. Nós temos dentro do edital também uma porcentagem de inscrições que são destinadas para aqueles adolescentes e jovens que possuem CadÚnico, que também terão a sua seleção própria e também temos já uma porcentagem de 20% do edital que fica para que nós possamos reter os nossos talentos que já fazem aula com o instrutor Jaderson, já fazem aula lá na SEMEAR de música, e a gente consegue agora dar essa oportunidade para que eles ingressem no programa de aprendizagem, recebendo carteira assinada. Então é realmente algo assim que é um presente para a comunidade. Muito bem. O Jader, você como instrutor de música, se preparando já para receber, né, esses novos alunos, qual que é o projeto, enfim, como é que é a metodologia sua? O aprendizado aí é a médio, longo prazo, algum projeto futuro para ter um aproveitamento desses futuros musicistas aí no projeto? Como é que funciona? Sim, então a nossa primeira turma recebemos em novembro de 2023, né? Então foi a turma piloto, digamos assim. Certo. E a partir dali nós começamos a desenvolver uma metodologia em que os jovens aprendem tanto a parte teórica quanto a parte prática juntos. Olha que bacana. Né? Então, assim, nós temos hoje no conservatório 5 professores de música, né? Cada um tem a sua função. Então, vamos dizer assim que o aluno escolheu instrumentos de corda, ele vai fazer aula com o professor que dá aula de cordas. Cordas friccionadas, né? Que é o violino, viola clássica e violoncelo, baixo acústico. Esses 4 instrumentos. Se o aluno escolheu o instrumento de palheta, por exemplo, ele vai fazer aula com o professor de palhetas, né? Que é o clarinete, saxofone, de acordo com o instrumento que ele escolher. E também tem os instrumentos de metais e também de percussão. Então esse aluno ele começa na parte teórica, né? Tanto aquele do zero quanto aquele que já sabe alguma coisa, todos eles vão começar juntos. Porque a nossa ideia é assim, trabalhar com eles de forma em que eles, ao compreender o conteúdo, também ajude o colega. Nossa, porque bacana. A música é assim, ela é interativa, né? Então tem que estar sempre ali. Em conjunto, né? Então a gente trabalha muito isso, o conjunto. Então, tanto na parte teórica quanto na parte prática, a gente trabalha bastante conjunto e também estudo individual. Então, o estudo individual é feito assim, totalmente do aluno, né? Com uma instrução do professor. E temos também as aulas em grupo, que é os ensaios, né? Junto com a orquestra, conforme eles vão evoluindo, também vão para os ensaios, né? Nós temos alunos lá que começou em 2023, que tá, assim, uma evolução incrível, né? Teve uma evolução incrível, assim. E o que nós pensamos, né, para esses alunos, né? Nós pensamos assim, poxa vida, depois que terminar o contrato aqui, para onde eles vão, né? Então, nós estamos buscando recursos, buscando oportunidades, né, com empresas, parceiras, para ver se a gente consegue manter uma orquestra ali no conservatório. Nossa, né, e dar oportunidade para esses jovens talentos, né, que vêm se desenvolvendo e muito bem, né. Então agora é uma outra oportunidade de ter mais 2 turmas novas aí e tá oportunizando também para os jovens aprender a música e divulgar esse talento aí, né? Porque, por exemplo, assim, ele aprende a música no SEMEAR, às vezes ele nunca teve esse contato, né, em casa. Certo. E acaba sendo uma novidade até para a família. Com certeza. Então, nós tivemos nosso concerto pedagógico ano passado, então os familiares esteve presente. E muitos dos familiares nunca tinham visto uma orquestra. Olha, tocar, um grupo assim, musical. Então, foi algo assim, magnífico. Que compensador, né? Compensador. Muito compensador. O Deise, o nosso tempo é curto, tá terminando já, mas eu gostaria que você passasse aqui para os pais que estão ouvindo agora, para os alunos que estão ouvindo agora, como é que procedem para procurar o SEMEAR, as inscrições, o período, se é por telefone, pessoalmente, pela rede social. Passa para a gente essas informações para as inscrições e o número de vagas é limitado também? Sim, nós temos 2 turmas, 25 alunos no período da manhã, 25 alunos no período da tarde, a idade entre 14 e 22 anos, as inscrições iniciaram ontem, seguem até o dia 26 de março, o período, né, o início do curso já está previsto para o dia 14 de abril, as inscrições são presenciais, tem que estar com todos os documentos constantes em edital. O edital se encontra, o link, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso site www.semearmedianeira.org.br. Na aba editais, a gente encontra o edital completo, é onde consta toda a documentação. Ah, eu vou ir sem um documento porque eu não consegui. Não vai ser possível realizar a inscrição. Tem que estar com a documentação completa no ato da inscrição, os menores acompanhados de seus responsáveis. Então, até o dia 26/3, estão abertas as inscrições em horário comercial, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Um número de contato, que é o WhatsApp, para tirar todas as dúvidas: 99858-1113. 99858-1113. E também tem o telefone fixo da SEMEAR, 3264-0058. O edital disponível no site, na aba editais, com todas as informações. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato conosco através desses telefones. Também encontramos nas redes sociais e no site os telefones. Importante ressaltar que a gente não consegue responder redes sociais. Certo. Precisa entrar em contato pelos números oficiais. Ai, mandei uma mensagem lá, seu SEMEAR não responde. É verdade. Certo. É difícil para a gente acompanhar, claro, as redes sociais. O nosso canal oficial de comunicação é o WhatsApp e o telefone fixo, 3264-0058. Mas é uma grande oportunidade, é um projeto muito bonito e a gente espera aí muitas inscrições dos nossos adolescentes e jovens para aproveitar essa oportunidade. Muito bem, o tempo terminou. Eu agradeço imensamente Deise, supervisão da coordenação do SEMEAR, e o Jader, o instrutor de música. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai continuar reforçando o convite aqui, tá bom? Também no nosso Revista Costa Oeste, eu convido vocês a participarem para a gente reforçar aí as inscrições. Parabéns pela atitude do SEMEAR e também para a cooperativa LAR também, por decisão, né, desse apoio, né, essa atitude em trazer esse benefício aos nossos jovens. Um bom dia para vocês, obrigado pela participação. São 7h50. Tudo sob controle. Volta já. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Poupe e participe! Promoção inicial vinculada à atitude de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela ICAP Capitalização. Consulte o número do processo serve de mais informações no regulamento poupancapremiadascred.com.br. 25 anos de história e emoção, melhor atendimento, preço campeão. 25 anos de confiança e dedicação, Martelli é a sua melhor opção. É festa no ar, vem comemorar. 25 anos de Martelli, pode confiar. Em cada sonho, em cada lar, junto com você para conquistar. Martelli Construção e Acabamento. Há 25 anos construindo sonhos com você. Venha comemorar essa história com uma festa de ofertas. Tudo sob controle. A informação na hora certa. O seu negócio merece um lugar especial. O Passeio Vivaz oferece salas para locação com excelente localização e uma infraestrutura completa. Com horário de funcionamento diferenciado, mais de 50 vagas de estacionamento exclusivo, espaço pet, vagas com tomadas para carregamento de carro elétrico, banheiros para uso exclusivo de clientes e ainda opção de salas com deck externo. É o espaço ideal para serviços, gastronomia e varejo em geral. Entre em contato com a Espaço 3 e saiba mais. Passeio Vivaz, onde cada momento ganha vida. UDC Medianeira, cada vez maior e melhor. São muitas conquistas. Oficialmente autorizado pelo MEC, a tão aguardada graduação em psicologia chegou. Um curso que já nasce com nota 5, avaliação máxima do MEC. Agende já a sua prova. Novo curso Psicologia UDC Medianeira. Venha ser mais UDC. Estamos apresentando Tudo Sob Controle. Agora 7h53, 7h53. A Detur abre inscrição para a oitava etapa do cicloturismo em Matelândia, no dia 13 de abril de 2025. Matelândia sediará a oitava etapa de ciclismo, evento que promete desafiar os participantes com percursos de diferentes dificuldades e belas paisagens naturais. A concentração e a largada ocorrerão na comunidade Bananal. O evento tem limite de 350 inscrições. A promoção é da Adetur Cataratas e Caminhos, com organização da Prefeitura de Matelândia e Associação dos Ciclistas de Matelândia. As inscrições já estão abertas, segundo o assessor administrativo da Adetur, Werner Schwenke, e podem ser feitas pelo site adeturcatarataskaminhos.org.br/cicloturismo. E o assessor administrativo da Adetur, Werner Schwenke, tem mais informações sobre a realização desta prova. Então, no próximo dia 13 de abril, nós vamos ter continuidade ao nosso oitavo circuito de cicloturismo, em parceria com a Adetur. Vai acontecer na cidade de Matelândia. Vão ter dois trajetos, como é de costume no cicloturismo, né? Um de 37 quilômetros em Matelândia e outro de 27 quilômetros. Então vai ser um evento que a Adetur vai estar em parceria com a Associação de Ciclistas de Matelândia, promovendo esse evento, organizando para que tudo fique bem bacana, para receber as pessoas aí que gostam de ciclismo, que gostam de pedalar, que gostam da natureza, ainda porque o trajeto ele contempla aí belezas naturais do município, rios, né, uma vasta vegetação, né? Então, quem quiser participar do evento pode estar se informando aí pelo site, pode entrar em contato por telefone. Para fazer a inscrição no site da Adetur, pode clicar em eventos, vai em cicloturismo, aí clica na etapa correspondente e já vai ser bem intuitivo ali para seguir com a inscrição. Tudo sob controle. Volta já. A Lages Patagônia fornece concreto usinado com a resistência adequada para sua obra, contando com sistemas de rastreamento da frota, pesagem e lacre. Você tem a segurança de receber a quantidade exata contratada. Afinal, confiança se conquista com obras. Exames de mamografia, ultrassonografia e densitometria. Clínica EcoCenter, Clóvis Pirmicer. Tradição e atendimento personalizado, só na EcoCenter. Clínica EcoCenter, Clóvis Philipsen, Avenida Rio Grande do Sul, 2556. Fone 3264-2511. Clínica EcoCenter, Clóvis Pirmicer. Tradição e atendimento personalizado, só na EcoCenter. Estamos apresentando Tudo Sob Controle. Agora 7 horas e 56 minutos, Serviço Família Acolhedora recebe veículo e anúncio de benefícios para as famílias participantes. A semana está sendo especial para o Serviço Família Acolhedora em Medianeira, que recebeu um veículo e o anúncio de aumento do Bolsa Família, além da isenção do IPTU para as famílias acolhedoras. A solenidade foi realizada no Centro de Convivência do Idoso e contou com a presença de autoridades, servidores e famílias que fazem parte do serviço. A entrega e o anúncio foram realizados pelo vice-prefeito Evandro Mês, os vereadores Juarez de Marque e Sebastião Antônio, o secretário de Assistência Social Antônio Carlos Pereira e a coordenadora do Família Acolhedora e presidente do CMDCA, a Graciele Grutti. Para 2025, o Bolsa Auxílio teve um acréscimo de 150% do salário mínimo nacional, passando para R$ 2.277 por acolhido, um acréscimo de investimento anual de aproximadamente R$ 203.943,42, comparado ao ano de 2024. Além disso, não há mais percentual de redução do Bolsa Auxílio a partir do segundo acolhimento. Também como benefício, o incentivo foi acrescentado à Lei Complementar número 51/1998, a isenção do IPTU para as famílias acolhedoras. Foi adquirido também um veículo Citroën 0 km para o serviço Família Acolhedora. O investimento foi de R$ 83.887, sendo R$ 57.500 recurso vinculado e R$ 26.387 com recursos livres do município. 7h58. Tudo sob controle. Esportes. Muito bem, destaque esportivo para esta quarta-feira, aliás, para esta quinta-feira, hoje 20 de março. Hoje tem rodada das eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul. Hoje às 20 horas no Defensores del Chaco, o Paraguai enfrenta o Chile. Hoje também às 21h45 no Mané Garrincha, o Brasil recebe a Colômbia. Ainda hoje, 22h30, no Peru, Estádio Nacional de Lima, Peru recebe a Bolívia. Amanhã, 18 horas, no Equador, Equador e Venezuela. E amanhã também, às 20h30, na Argentina, no Estádio Centenário, aliás, perdão, no Uruguai, no Estádio Centenário, Uruguai enfrenta a Argentina. Lembrando que na classificação das eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil está na quinta colocação, né, uma campanha muito fraca para as eliminatórias da Copa do Mundo. A Argentina é líder com 25 pontos, Uruguai com 20 em segundo, em terceiro Equador 19, Colômbia na quarta posição com 19, Brasil na quinta posição com 18, na sexta o Paraguai com 17, sétima Bolívia com 13, na oitava Venezuela com 12, nona posição Chile 9 e na décima o Peru com 7 pontos. 8 horas em ponto em Medianeira. Termina aqui o Tudo Sob Controle, que volta amanhã às 7h no seu rádio. Na sequência, Carlinhos Pessoa em mais um Líder de Audiência aqui na Independência. Eu volto às 11h com o Revista Costa Oeste. Bom dia! Você está sintonizando Rádio Independência, ZYG 265, Canal 224. Operando em 92,7 MHz. Independência FM. A sua grande paixão. Independência. Sinta a emoção. O outono está no ar. Deixe o coração te levar. No ritmo da estação. Como é bom te ouvir. Cada canção ao acordar, mesmo sendo do meu lado, meu amigo rádio. É tão bom sentir esse clima, como é bom o astral lá em cima. Tanto amor, o outono chegou. Vem curtir esse clima, curtir esse clima. Cair nessa festa, cair nessa festa. Ficar do meu lado, o rádio ligado. O outono chegou, vem curtir esse clima, fica aí nessa festa, fica do meu lado, o rádio ligado, o outono chegou, vem curtir esse clima, curtir esse clima, fica aí nessa festa, fica aí nessa festa, fica do meu lado, o rádio ligado, o outono chegou. Confira mais um programa com o padrão de qualidade Rádio Independência. Independência. Bom dia, programa Bom Dia Costa Oeste. Um bom dia cheio de alegria para você. Bom dia, Independência. Comece bem o seu dia. Bom dia. Oi, bom dia, bom dia! Opa! Pode me chamar de amigo! partir de agora juntos da Independência. Que beleza, que maravilha. Hoje estamos vivendo com as graças de Deus o 20º dia. Estamos no mês de março, ano 2025. Começou o outono brasileiro às 6 horas e 3 minutos desta manhã, hein? Hoje é dia de Santo Ambrósio de Sena, São Martinho de Braga, São Teodósio, Santa Alexandra e Santa Juliana, santos do dia de hoje. Vem ser feliz comigo! Pra fazer você feliz, Pessoa. Tudo que você quer ouvir é ele. Pode me chamar de amigo. Galinhos, Pessoa. Muito bem, cumprimentando você que nos honra com a sua audiência. Até agora você esteve com o Serginho Giembra e o jornal aqui da Rádio Costa Oeste, da Rádio Independência 92,7, Rede Costa Oeste. Você esteve bem informado. A partir de agora, alegria, energia, alto astral, 20 graus é o que registra o nosso termômetro. E nesse dia 20 de março, nesta quinta-feira, com que dia é quase sexta. Estamos chegando com as graças de Deus, sorrisão no rosto, desejando para ti um dia de vitória, certo, gente? Olha, já se passaram 79 dias do ano, faltam 286 dias para vivermos 2025. A lua brilha do céu brasileiro na fase cheia e o pensamento do dia. Ter humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz ser diferente de muitos, hein? Hoje é aniversário da cidade de Pinhais, 33 anos, Rancho Alegre do Oeste, 32 anos, na microrregião de Goiuerê. São as cidades do nosso estadão do Paraná que hoje fazem aniversário. Tá começando o nosso programa, abrindo com Mari Fernandes. Daqui a pouquinho a mensagem do dia. Tem volta, não responder mensagem também é resposta. Da sua volta por cima, eu já segui minha vida e você não se toca. Esquece que eu já fui seu, faz esse favor pra você. Aceita o nosso amor, morreu, vai viver. Esquece que eu já fui seu, faz esse favor pra você. Horas e 7 minutos, bom dia, bom dia! Vai viver! Bom dia! Gente, 8 horas e 6 minutos com a gente Bibi Mob. Eu tenho uma novidade pra você da Bibi Mob. Atenção, motoristas, você que tem o seu veículo revisado, é uma pessoa tranquila, consciente do volante, você tem responsabilidade com a segurança sua e dos outros também, você pode ser o motorista da Bibi Mob. E olha, está com uma promoção fantástica para você que está aí ouvindo a Rádio Independência. Atenção, se você quiser ingressar, ter uma renda extra, aquele dinheirinho que entra sem você esperar, está precisando de uma grana extra, venha fazer parte do time de veículos da Bibimob. Bibimob tem uma promoção maravilhosa. Se você entrar em contato com esse número aqui, disser que ouviu na Rádio Independência, você vai pagar só meia taxa. Essa é para os motoristas, tá? Para os motoristas que querem ingressar na Bibimob. Sabe que os motoristas dessas empresas de aplicativo, eles pagam uma taxa por mês para poder credenciar o seu veículo a ser um veículo de aplicativo, né? E na Bibimob, você entrando em contato agora e vai dizer que ouviu o Carlinhos Pessoa falar na Rádio Independência, você vai pagar só metade da taxa. Metade da taxa. Então, vou passar o número aqui, ó. 99916-6920. 99916-6920. Se você é o motorista responsável, está aí numa empresa que você não está se sentindo confortável, venha fazer parte do time da Bibimob. Bibimob, entre em contato agora, 99916-6920. Fala, eu ouvi na Rádio Independência, e eu quero ter acesso a essa promoção aí. Em vez de você pagar aquele valor que você já é habituado a pagar mensalmente, você vai pagar só metade. Só metade. Diga que você ouviu aqui na rádio. Com a gente, Casa Dona Benta, Charlotte Lingerie, Combate Max, Móveis e Eletros, Enermed, Enermed Solar, Ferro Velho e Comércio de Peças Tormes, Inet, a melhor internet e fibra ótica, Loren Mac, Máquinas de Costura e Assistência Técnica, Magia e Cores, Maia Brinquedos e Utilidades, Michael Pessoa, Produtos de Limpeza e Loja Ecoville, Maronese Casa e Construção, Meneguin, Suplementos Naturais, Metalúrgica Girardi e Funilaria, Relojaria e Ótica Prigol e também Supermercado Bom Preço de Serranópolis, Iguaçu, Tatiane Modas e Tati Kids, Toquinho Cestas Básicas, Marmitas e Marmitex e a Vidraçaria Colombo. Mensagem do Bom Dia. Mensagem do Bom Dia. O outono chegou hoje, diminui aquele calorão, as folhas começam a cair das árvores e parece que a vida se renovando, né? Lembra daquela história, muita gente já ouviu, mas eu vou contar novamente aqui, a história da águia. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Vive cerca de 70 anos, 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, quando a águia completa 40 anos, ela precisa tomar uma séria decisão. Aos 40 anos, suas unhas estão compridas e flexíveis. Já não consegue mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva. Suas asas tornam-se pesadas em função da grossura de suas penas. Estão envelhecidas, envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou o voo pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia, voar é bem mais difícil, já tá velha, né? Já tá velha. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que vai durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá escolher um ninho que esteja próximo de um paredão, um local seguro onde outros predadores e de onde pode retornar. Ela necessita dar um voo firme e pleno para chegar a esse lugar. Ao encontrar o lugar, a águia começa a bater com o bico no chão, contra a parede, até arrancar fora o seu bico, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Pacientemente, ela espera nascer um novo bico, com o qual vai arrancar as suas velhas unhas e esperar nascer novas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas. Tudo isso demora 5 meses. Em 5 meses, a águia está renascida. Sai para o famoso voo de renovação. certa da vitória, de estar preparada para viver mais 30 anos. Muitas vezes em nossas vidas, nós precisamos parar e refletir por algum tempo e dar início a um processo de renovação. Devemos nos desprender dos preconceitos, dos maus costumes, de tudo aquilo que não é mais útil ou importante para continuarmos a voar um voo de vitória. Somente quando livres das barreiras, dos pesos do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso que uma renovação traz. Amigos, amigas, parece que chegou a hora de fazermos o balanço da nossa vida. Às vezes, nós percebemos que as pessoas se afastam de nós. Às vezes, percebemos que em nosso local de trabalho, os colegas, aquele parece que estão conspirando contra nós, né? Sabe, às vezes nós culpamos os outros pelo nosso insucesso na vida. Chegou a hora de você pegar e assumir para si, chamar para si a responsabilidade sobre o que acontece em sua vida. Destrua o bico do ressentimento, arranque as unhas do medo, retire as velhas penas de suas asas, permitindo o fluir de novos pensamentos. Assuma para si e reconheça, se encontre, veja os seus defeitos e o que você precisa mudar. Assim como a águia da história de hoje, renove os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas ações, as nossas, né? Porque nós também, a gente, somos nós, né? Humanos, né? Nós precisamos encontrar o nosso melhor, encontrar a nossa melhor versão. Nos recolhermos, às vezes, para fazer uma análise da nossa vida e depois alçar o lindo voo para uma nova vida de sonhos e realizações. Vamos juntos. A partir de agora, estou contigo. Que prazer estar junto bom com você. Dia. Esta é a Rádio Independência. Eu quero que você participe.